que não dançar se balançar. Opa! Ei, saia da frente que lá vem, vem, vem, vem a moçada cantando o hit do verão. Opa, opa, opa! Saia da frente que lá vem, vem, vem, vem a moçada cantando o hit do verão. Pra essa galera eu tiro meu chapéu, só dando alegria e o amor. É demais minha fantasia. Vamos nessa galera que o tchan já chegou. Opa! Saia da frente que lá vem, vem, vem, vem a moçada cantando o hit do verão. Opa, opa, opa! Saia da frente que lá vem, vem, vem, vem a moçada cantando o hit do verão. Opa! Esse verão é só alegria com o tchan do Brasil! Minha nega, oba, oba, que mistura maravilhosa. Tem gringo como lata, loura com negão. Tem criança e adulto, tem tanta emoção. Ninguém fica de fora, é grande a união. E quem não dança se balançar. E quem não dança se balançar. E quem não dança se balançar. E quem não dança se balançar. Ei, ei, ei, opa, ei. Saia da frente que lá vem, vem, moçada cantando o hit do verão. Opa, opa, opa! Saia da frente que lá vem, vem, vem